separar de ti, Senhor. Pra te adorar e te exaltar, e minha alegria é te servir, meu Senhor. Pra te adorar e te exaltar, renova cada dia, meu Jesus, meu Salvador. Senhor, pra te adorar e te exaltar, renova cada dia, meu Jesus, meu Salvador. Salvador.